tomara que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus. Tomara que tudo que nos amara só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara que o nosso amor se declara muito maior e não pare em nós. Se as águas da Guanabara tomara que tudo que nos amar só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Meu Deus, tomara que tudo que nos amar só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara que o nosso amor se declara muito maior e não pare em nós. Se as águas da Guanabara solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara.